Oitavo mandamento: não roubarás. Seu nome era Tom. Tom Varner. Trabalhava num banco e seu salário era de 150 dólares por semana. Se Tom fosse solteiro e vivesse sozinho, talvez pudesse aguentar com esse salário, mas era casado e tinha 3 filhos. Como alimentar uma mulher e 3 crianças, mandá-las para a escola, comprar sapatos e roupas com esse salário? Era impossível. Quando era mais jovem, Tom só pensava em se tornar um grande sucesso, talvez um dia ser dono de um banco. Depois que conheceu a esposa, Mary, só pensava em construir uma linda casa para ela. Quando os meninos nasceram, só pensava em levá-los no cruzeiro pelo mundo, a bordo de um enorme iate. Agora, aos 45 anos, Tom só pensava em dinheiro. Estava com todas as contas atrasadas e tinha a impressão de que recebia uma conta nova a cada dia. Por mais que tentassem economizar, Tom e Mary viviam sempre sem dinheiro. A ironia era que todos os dias Tom manipulava milhões de dólares no banco, só que esse dinheiro não lhe pertencia. Uma manhã, ao de jejum, Mary avisou: "As crianças precisam de sapatos novos outra vez, querido." "Compramos sapatos há apenas 2 meses." "Sei disso, mas eles gastam os sapatos muito depressa." "E a conta do açougue ainda não foi paga. Tentei comprar um pouco de carne a crédito, mas o açougue disse que não pode mais nos vender fiado." "Quanto lhe devemos?" perguntou Tom. $200. Para Tom, era a mesma coisa que dever $2.000. "Não temos nenhum dinheiro para lhe dar." Mary detestava levantar o problema, mas não podia deixar de fazê-lo. "Querido, o padeiro também cobrou o que devemos." "De novo?" Não era apenas o açougueiro e o padeiro, mas também o corretor de seguros, o mecânico, o eletricista, que fizeram alguns consertos no apartamento, o dentista das crianças, o técnico de televisão e, acima de tudo, o senhorio. Tom pagava $300 de aluguel pelo pequeno apartamento em que morava, o que lhe trazia sérias dificuldades mês após mês. Ao se mudarem, Tom tinha certeza de que em breve receberia um aumento e uma promoção no banco. Mary sugeriu: "Por que não pede um aumento ao Sr. Gable?" Gable era o dono do banco em que Tom trabalhava. "Há anos ele vem me prometendo um aumento", acrescentou ela. "Sei disso. Eu detesto pedir de novo." A verdade é que Tom tinha medo de Marvin Gable, um homem autoritário que gostava de ser mesquinho com os empregados. Era muito rico, mas não passava pela sua cabeça partilhar essa riqueza. Pagava os menores salários da cidade e se gabava disso. "Você merece um aumento", insistiu Mary. "Fale com ele e seja firme. Defenda seus direitos." Mary era mais forte do que o marido. Tom era muito tímido e faria qualquer coisa para não melindrar os outros. Mary amava-o muito, mas gostaria que ele fosse mais forte. "Prometa que vai pedir o aumento, Tom." "Está bem." "Quando?" "Esta manhã." Tom entrou na sala de Gable para pedir um aumento. "Sr. Gable, trabalho no seu banco há 10 anos e durante todo esse tempo só tive um aumento. Trabalho com afinco e acho que tenho o direito a ganhar mais." Gable era enorme e gordo. Vivia pela comida e pelas mulheres. Não tinha qualquer sentimento por seus empregados. "Quanto estou lhe pagando agora?" $150 por semana." Gable simulou surpresa. "Tudo isso? Deveria se sentir feliz por receber esse salário." "Tenho esposa e 3 filhos, senhor. Vivo em dificuldades, mal consigo pagar minhas contas." "Deve estar jogando fora a maior parte do seu salário em cinema e festas." Tom não ia ao cinema há mais de um ano e não conseguia se lembrar da última festa a que fora. "Não, senhor, não é isso", respondeu ele, bastante nervoso. "Sou muito cuidadoso com meu dinheiro. Acontece apenas que meu salário não é suficiente." "Mas terá de ser por enquanto. Passamos por momentos de crise, Tom. O dinheiro anda escasso. Mas você é um bom funcionário. E no próximo ano conversaremos sobre seu aumento." "Desculpe, Sr. Gable, mas disse isso no ano passado e no anterior." "Quer dizer que vem me importunando por um aumento todos esses anos?" "É melhor parar com isso. Se não gosta do emprego, arrumarei outro para o seu lugar." Tom entrou em pânico. A perspectiva de perder o emprego era insuportável. Se isso acontecesse, ele, Mary e as crianças passariam fome, com toda certeza. Adoro meu emprego, senhor. Juro que é verdade. Podemos esquecer o aumento por enquanto. Mas talvez mais tarde queira conversar de novo a esse respeito. Pode ser, disse Gable. E agora volte ao trabalho. E Tom voltou ao trabalho. Foi uma manhã movimentada no banco. Entre os clientes havia grandes empresas, ricos investidores e até mesmo pequenos países. O banco emprestava milhões de dólares todos os dias. Grande parte desse dinheiro passava pelas mãos de Tom. Ele se pôs a pensar sobre as pessoas que eram ricas. Não tinham de se preocupar com o pagamento do dentista ou do açougueiro. Não tinham de se preocupar quando precisavam mandar o carro para a oficina. Não tinham de se preocupar em manter um teto sobre a cabeça. Só se preocupavam com o que fariam nas próximas férias. Que tipo de casaco de pele comprariam para a mulher para que a escola particular mandaria os seus filhos. Naquela noite, quando Tom chegou em casa, Mary perguntou. Conseguiu o aumento, querido? Ele já ia responder que não, mas percebeu a expressão ansiosa da mulher e compreendeu que não podia desapontá-la. Consegui, mentiu Tom. O Sr. Gable me deu um aumento. Ela o abraçou. Oh, querido, isso é maravilhoso. Tom ficou angustiado. Por que eu menti para ela? Perguntou-se. Mas sabia o motivo. Não suportaria dizer a Mary que era um fracasso, fraco demais para exigir o salário a que fazia jus. Vamos comemorar, propôs Mary. Levaremos as crianças a um restaurante esta noite. Há muito tempo que não vamos a um restaurante. Tom entrou em pânico. Onde arrumaria o dinheiro para levar a família a um restaurante? Boa ideia, balbuciou. Ele apalpou os bolsos. Estou sem cigarros. Vou até a esquina comprar um maço. Enquanto isso, aprontarei as crianças. O desespero de Tom era cada vez maior. Saiu de casa, só que não foi comprar cigarros. Em vez disso, dirigiu-se a uma loja de penhores, onde sempre se podia tomar algum dinheiro emprestado. O penhorista levantou os olhos quando Tom entrou. Em que posso ajudá-lo? Tom tirou o relógio do pulso. Gostaria de empenhar isto. O penhorista examinou o relógio. Posso lhe dar 10 dólares. 10 dólares? O relógio vale 100. O homem deu de ombros. O máximo que posso oferecer é 15 dólares. Tom sabia que estava sendo ludibriado, mas precisava do dinheiro. Está bem. O homem pegou o relógio e entregou 3 notas de 5 dólares a Tom. Se não vier resgatar o relógio dentro de uma semana, tenho o direito de vendê-lo. Tom ficou horrorizado. Precisava do relógio. Uma semana. Onde obteria 15 dólares extras em uma semana? Não pode prorrogar para um mês? De jeito nenhum. Venderei o relógio daqui a uma semana. Como foi me meter nessa enrascada? Pensou. A mentira que dissera a Mary o afundava cada vez mais em problemas. Naquela noite, Tom, Mary e os meninos foram a um restaurante chinês. Ele optara por um restaurante chinês porque era mais barato. A conta foi de 15 dólares exatos. Agora, Tom não tinha mais o relógio nem o dinheiro. Na volta para casa, Mary comentou. As crianças e eu adoramos, Tom. Por falar nisso, de quanto foi o aumento que o Sr. Gable lhe deu? Era tarde demais agora para contar a verdade. Mais 50 dólares por semana, respondeu Tom. Já que tenho que mentir, pensou, que seja logo uma mentira grande. Mary abraçou-o. Mas que maravilha, querido. Agora está ganhando 200 dólares por semana. Isso mesmo. Só em meus sonhos é que ganho 200 dólares por semana. Nem em 100 anos o Sr. Gable me pagaria 200 dólares por semana. Agora podemos pagar todas as contas, exclamou Mary feliz. Já sei o que farei, refletiu Tom. Vou me matar. Mary pode aproveitar o dinheiro do seguro para pagar as contas. Foi a única solução que lhe ocorreu. Que horas são? Indagou Mary. Tom já ia consultar o relógio, mas se lembrou de que não tinha mais e murmurou. Deixei o relógio em casa. Tom passou a noite inteira acordado, tentando encontrar uma saída para o problema. Se largasse o emprego, teria de começar tudo de novo, em outro banco, desde o primeiro degrau. Permanecendo onde estava, podia arrumar um emprego noturno para ganhar mais. Só que assim, nunca teria tempo para ver Mary e as crianças. Passaria dia e noite trabalhando. Amava-os demais e não suportava a ideia de se privar da companhia da família. Só restava uma única solução: o suicídio. Ele tinha um seguro de vida no valor de 10 mil dólares. Seria o suficiente para Mary pagar todas as contas atrasadas e mandar as crianças para a escola. Poderia sair com os meninos para jantar fora, ir ao cinema. É a solução, concluiu Tom. Terei de cometer suicídio. Mas lembrou-se de repente de que a apólice de seguro seria cancelada se cometesse suicídio. A morte tinha de ser acidental. Se ele tivesse morte natural, a seguradora pagaria os 10 mil dólares. Se morresse no acidente, porém, havia uma cláusula de indenização em dobro, 20 mil dólares. Terei de fazer com que pareça um acidente, pensou Tom. Não poderão provar que foi suicídio. Posso sair com o carro da estrada, no alto de uma montanha. É isso mesmo. Vou me jogar com o carro num precipício. Ele olhou para Mary, que dormia profundamente, e refletiu. Ela vai sentir saudade de mim, e os meninos também, mas poderá encontrar outro homem e se casar de novo. Tom sentia tanta pena de si mesmo que começou a chorar baixinho para não acordar a mulher. Pela manhã, sentia-se muito melhor. Sabia o que tinha de fazer para salvar a família, e tencionava executar o plano o mais depressa possível. Amava-os tanto que não hesitaria em sacrificar a própria vida por eles. Ao de jejum, Mary comentou. Você parece muito animada essa manhã, querida. É por causa do aumento? É sim. Há muito tempo que não me sentia tão bem. E era verdade. A perspectiva da morte não mais o assustava, uma vez que ela tornaria a família feliz. Agora que tomara a decisão de se matar, Tom começou a pôr as coisas em ordem. Certificou-se de que a apólice de seguro continuava em vigor. Relacionou com todo cuidado as contas atrasadas, em ordem de importância. O aluguel vinha em primeiro, depois o açougueiro e o resto. Deixaria um bilhete com instruções para Mary. Não, não posso fazer isso, refletiu. Saberiam assim que planejei minha morte. Correu os olhos pelo banco e pensou. Este é meu último dia aqui. Nunca mais tornarei a ver nenhuma dessas pessoas. Vai sair para almoçar? Era Gregory, um dos colegas do banco. Claro, respondeu Tom. Seria seu último almoço. Foram a um restaurante perto do banco. Gregory trabalhava no departamento de fusões e era um dos diretores do banco. Detestava o Sr. Gable tanto quanto Tom. Já soube da nova operação que Gable arrumou para o banco? Indagou Gregory. Tom sacudiu a cabeça. Não. Ele levantou um empréstimo secreto para a companhia de café venezuelana. Quando a notícia for divulgada, as ações da companhia vão subir 1000%. Gregory baixou a voz. Se quiser ganhar dinheiro, compre algumas ações agora. O negócio deve ser anunciado na segunda-feira. Comprar algumas ações com o quê? Pensou Tom amargurado. Não lhe restava sequer um relógio de pulso para empenhar. Obrigado, murmurou Tom. Não esquecerei. Terminaram o almoço e Gregory disse. Bom, é hora de voltar ao trabalho. É hora de me aprontar para morrer, pensou Tom. Já planejara tudo. O dia seguinte era sábado. Ele diria a Mary que tinha um trabalho a realizar. A pequena cidade em que moravam era cercada por montanhas. Sairia de carro e se jogaria do alto de uma montanha. A morte seria considerada acidental. Tom voltou ao banco para o que seria sua última tarde ali. Avistou Gregory do outro lado da sala sussurrando ao telefone e compreendeu que o colega comprava ações que teriam alta de 1000%. Sorte de Gregory. Uma secretária veio até a mesa de Tom e entregou-lhe um papel. Acabamos de receber este pedido de transferência do Banco da Suécia. Pode acreditar na conta? Pode deixar. Tom olhou para o pedido de transferência. Era de 1 milhão de dólares. Ele contemplou o documento em silêncio por um longo tempo. Era sexta-feira e, assim, o depósito só seria acreditado na segunda, o que significava que haveria uma espera de 3 dias inteiros. O procedimento correto seria efetuar um crédito imediato na conta do Banco da Suécia. Mas que se dane o procedimento correto, pensou Tom. Subitamente viu uma luz no fim do túnel. Depositaria o cheque na própria conta e faria um cheque de US$ 1 milhão contra o depósito. Nada seria descoberto até segunda-feira. Nessa altura, já terei recebido o dinheiro da alta nas ações e poderei repor tudo, calculou Tom. Tomar o dinheiro emprestado até segunda-feira não é o mesmo que roubar. Assim que as ações subirem, recuperarei tudo, acertarei as contas e sairei da operação rico. Não precisarei me matar. Tom pensou e repensou por um longo tempo, tentando decidir o que fazer. Acabou tomando uma decisão. Ligou para um corretor. Quero comprar as ações da companhia de café venezuelana no valor de US$ 1 milhão. Ao desligar, descobriu que suas mãos tremiam. Acabei de roubar US$ 1 milhão, pensou. Se descobrirem, passaria o resto da vida na cadeia. Na manhã seguinte, Mary perguntou. Não disse que tinha de ir às montanhas hoje? Adiei o serviço. Tom sentiu-se tentado a contar como se tornariam ricos, mas não disse nada. Na segunda-feira, quando fosse divulgada a notícia sobre a companhia, as ações subiriam. Ele autorizaria o corretor a vendê-las, reporia US$ 1 milhão do banco e largaria o emprego que levaria Mary e os filhos numa viagem de férias à Europa. Poderia até comprar um iate, pensou Tom. Nem é preciso dizer que Tom praticamente não dormiu naquele fim de semana. As horas pareciam se arrastar. E veio a manhã de segunda-feira. Ainda bem cedo, Tom telefonou para o corretor. O que aconteceu com a companhia de café venezuelana? O que poderia ter acontecido? Indagou o corretor. Quanto a cotação subiu? Não subiu nada. Ao contrário, caiu um ponto. Tom sentiu um aperto no coração. Como? Isso mesmo. Estava esperando uma alta? Não, balbuciou Tom. Isto é, sim. Ora, não importa. E desligou. Nunca se sentira tão deprimido em toda a sua vida. Haveria uma diferença de US$ 1 milhão em suas contas. O que vou fazer? Especulou Tom. Ao final do dia, todas as contas eram conferidas e os saldos verificados. Estava coado e não tinha como escapar. Às 10 horas, tornou a ligar para o corretor. Alguma notícia sobre as ações? Sim. O coração de Tom disparou. O que aconteceu? Caíram mais um ponto. Tom bateu o telefone. Muito bem. Vou entrar na sala do Sr. Gable e contar o que fiz. Decidiu Tom. Podem me prender. Podem me deixar morfando na cadeia. Será uma desgraça para Mary e os meninos. Não. Não posso fazer isso. Esperarei até que descubram. Não teria de esperar muito tempo. Já era meio-dia. Às 3 horas da tarde começariam a conferir as contas, e sua fraude seria descoberta. Tom foi até a mesa de Gregory. Acabei de me lembrar de uma coisa, disse ele, tentando parecer casual. Há alguma novidade sobre aquela história do café venezuelano que você me contou? Parece que a operação pode ser cancelada, respondeu Gregory. Tom teve vontade de se matar ali mesmo. Vai sair para almoçar? Perguntou Gregory. Tom sacudiu a cabeça. Estava transtornado demais para comer. Aquele seria o seu último dia de liberdade. Decidiu que não esperaria que descobrissem o desvio. Iria se comportar como um homem de verdade e contaria tudo ao Sr. Gable. Olhou para o outro lado da sala e avistou-o sentado em seu gabinete. Respirou fundo e foi até lá. O Sr. Gable examinava alguns documentos. É agora, pensou Tom. O fim de meu casamento, o fim de minha vida. Provavelmente serei condenado a 20 anos de prisão. Sr. Gable, não vê que estou ocupado? Mas eu... Volte mais tarde. Mas eu... Mais tarde. Tom ainda permaneceu parado ali por um instante. Depois virou-se e saiu. Voltou à sua mesa, sentou e ficou pensando em sua estupidez. Tudo começara com uma tola mentira sobre um aumento, depois o relógio de pulso penhorado, e em seguida a ideia de suicídio. Consegui transformar minha vida na maior confusão, refletiu. Olhou para o outro lado da sala e viu que o Sr. Gable se preparava para sair. Encaminhou-se apressado em sua direção a fim de fazer a confissão. Sr. Gable, eu... Vou sair para almoçar agora. Mas... E Gable se afastou. Nem sequer me deixam confessar, pensou Tom. Talvez eu devesse ir direto à polícia e contar tudo. Não, o Sr. Gable deve ser o primeiro a saber. Finalmente, às 2 horas da tarde, quando Gable retornou ao banco e entrou em sua sala, Tom levantou-se determinado a não permitir que nada o detivesse desta vez. Já prepararam um discurso. Sr. Gable, desviei $1 milhão do seu banco. Sei que agi errado, mas fiz isso por minha família. Estou disposto a confessar tudo à polícia e ir para a prisão. E desta vez não deixaria de jeito nenhum que o Sr. Gable interrompesse. Tom levantou-se e deu um passo na direção da sala de Gable. Foi nesse momento que o telefone em sua mesa tocou. Ele já definira a confissão em sua mente e não queria ser interrompido. Continuou a avançar para a sala de Gable. O telefone continuou a tocar. Tom hesitou. Decidiu atender. Seria o último telefonema que atenderia. Voltou para a mesa e pegou o fone. Alô? Disse ele impaciente. Tom? Sou eu mesmo. Era o corretor e sua voz estava excitada. Por Deus, Tom. Você tirou a sorte grande. Como assim? As ações da companhia de café. Uma loucura. Tom sentiu o sangue afluindo para o rosto. É mesmo? Subiram 10 pontos e continuam subindo. O que quer que eu faça? Venda. Respondeu Tom. Venda tudo. Está certo. Mas elas ainda vão. Não importa. Venda agora. Tom gritava ao telefone. Ao desligar, arriou em sua cadeira em choque. Ganhara $10 milhões. Continuou sentado ali, atordoado. $10 milhões. Tudo o que tinha de fazer agora era repor $1 milhão que tomara emprestado, e ainda lhe restariam $9 milhões. Gable se aproximava de sua mesa. Tom, você vai ter que trabalhar essa noite outra vez. Tem alguns contratos que quero que você... Tom se levantou. Gable, pode engolir todos os seus contratos. E Tom saiu do banco, deixando Gable observá-lo, boquiaberto. Repôs $1 milhão que tirara do banco e recebeu outros $9 milhões do corretor. Mudou-se com Mary e os filhos para uma linda casa, comprou um carro novo e lindas roupas para ela, e levou-a, junto com os meninos, numa viagem de 3 meses pela Europa. E tudo porque violou o 8º mandamento.